começar aquecimento! E aí, Boninho? E a galera tava esperando e a gente já chegou! Vai começar o bagulho doido! E aí, compadre Paulinho? Vai começar o show! Japa Gravações CDs. E aí, gente, olha só! A referência chegou! E a galera do chute de cedo tá na área, Boninho! Joga a mão pra cima, faz o que dá o que dá! Agora! Joga pra cima, vale o soquinho pro céu! Soquinho! Soquinho pro céu, amor! Deixa na batida, que a galera dá valor. Bora, Boninho, que o bagulho tá chegando e a galera vai chegando. Muita gente chegando e o rock vai começar. Toma! E aí, João? O José é o cara doido do Sevilha. E meu amigo empresário Marilson da família Rock Sul já chegou! Sai da chicotada, vai meu búfalo! Sai da chicotada, animal! E aí, compadre Paulinho? Ele também já tá na área! Tá de longe, mas ele é referência! Bora, Paulinho! Faz o caqueado, caqueado, desguiado. Bora, Boninho, que o bagulho tá doido. E a galera vai dançando e vai fazendo o caqueado. Bora, vai! E aí, Alex Botelho? E vai começar o bagulho doido, garoto! Você ali, Monastro, também do lado direito aqui, ó. Um abraço do Gininho Bressão. Já tá na hora, bora, Márcio. Nunca pensei que pudesse existir e o quê? Um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te faço amor. Não me deixe assim. Você me perdeu. Meu amigo Coalhada, você, o Dedê do Tenoné. E aí, meu parceiro MC Lohan. O W, o M, o BW, MC. O RC também tá na área. Tropa da TF. É a galera da ligação, bora pra cima. Amigo Pedro também, depois da linha, já na área, bora Rafaela. Um abraço pra você. E o meu parceiro Everton da CDC também tá na área, bora Leite. Um abraço do Gino Bressão. CDC na área, Boninho. Amigo Vitinho, a equipe Sigo também tá na área, bora Vitinho. Faz ela gritar. E o nosso amigo Douglas Júnior. O Patora Vinícius, o Adriano, o Léo Brazão. A união do Tapanã tá na área. E aí, Renan da RW já tá na área. Bora. E aí, meu amigo Clailson. 1, 2, 3, vai. Ele é dona Erlen. amigo Arno Erika. Tá todo mundo aqui, ó. O Tali Sani, que é o Alex da 160, o Paulo Emily tá aqui, ó. É a galera do Bengola. Tecno Machine. Ó, ó, olha o batidão. Bora, meu amigo Alan da GDS. Ele, o Miau, também tá aqui. Vai virar, vai virar. Vamos ver. Ele que tava lá no Martã e veio curtir a referência aqui. Mundo dançando com mais. Meu amigo, Japa da Panadinha, só a primeira dama. Minha paixão. Isaac Gigante, você, o Clailson. O Dieguinho, tá todo mundo aí, ó. Ele me faz. O Dieguinho. O Ted dos Amigos do Rock. E fazer o Savito dos Balões. Ele e o Rafael Trindade estavam também no Martã, já estão aqui, ó. Os garotos do resto também estão na área. Bora, Chequinho, um abraço pra você também do Dinho Pressão, garoto. Dinho. E o Dinho Pressão também na área. O Naná, o Davis, o Zezinho. Na área. Eles falaram. Bota pressão, pressão. Ai, bora. Bora do batidão. Bora do batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no bequeado vai virar. Absoluto, o Bruno Wesley, o Arthur Neves, o DJ Veverto Mix, os sinistros estão na área, e a galera Medo Anjo, está todo mundo aqui, alô P! E a ostentação, e aí Malk do Ouro, ele e o japonês, parceiro Maís. E o meu parceiro Alô, acontece também, o Lorde tá na área. E Alô, minha GDS aqui do lado esquerdo, o nosso parceiro Alô da GDS também, o Miau, o Ceará, tá todo mundo na área aqui, ó. Bora, Chapa da Panelinha, você, a Tainária, já na área, o nosso amigo Léo também, bora, Léo. Hoje é a Val da Musa, a Val da Musa, Emily Carolini, ela já tá na área aqui. Meu amigo Paulo Vitor, é só a primeira dama. O Pedro é a primeira dama também, tá na área. E o meu patrão Ademar Gonçalves. Ele já tá no camarote. A Natália Bronze também, a Nani Deua, já tá na área. Bora, Maílson, hoje! Hoje ele tá de branco, meu Deus. Prepara a dentada! Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Me joga a mão pra cima e dá dentaria, dentada, dá dentaria, dentada, que o bagulho vai doidar. Bora, Boninho, bora, bora, Boninho. E aí, Boninho, vai começar o bagulho doido assim, ó! Faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado. Faz caqueado, faz caqueado, faz caqueado. E faz o caqueado, bora, bora, costelinha. Ele já falou todo lado do leite da CDC. Vai, vai, vai. Faz o caqueado, bora, Everton. O bagulho vai doidar, vai doidar, vai doidar, vai doidar. Vai. Nossa amiga empresária Carlinha. Carlinha Monteiro, a mulher que manda e desmanda nos fogos. Se ela quer cascata, ela faz. Se não, ela disse, fico só olhando. E aí, meu amigo Kaique, o homem que manda e manda e desmanda na conveniência Top Show. O cara que é o grande responsável pelo sucesso da Top Show. Vai começar o bagulho doido. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Quem tá no clima da minha sala? As molecas. moleca já est... Quando eu mandar a putaria, vai. Ei, Vera. Pesca a bunda batendo. Tá só o filé, pai. Tá batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão. O homem que comanda o áudio. Bora pra frente, a calma de que. Eita, foda o gol, pressão, vai começar! Ela viu que. Bora ele, bora José! O Bruno do Banco da Amazônia! Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô indo. O tio Vinho! Mexeu, do Atlético 17, o play da golada! E vai, vai virar, vai! Pressão! O Motora Júnior da vida. Da o Motora Júnior. E o Valdir da Duque Golden. Joga mão. Quanta honra receber esse cara aqui, amigo particular aqui do Gordo Gênio. De velhos carnavais. É amigo particular desde o tempo do carrossel, mano. Cara, curte o som. Conhece, daqui a pouco tem uma sequência. Meu amigo poeta da GDP. E aí, poeta, seja bem-vindo. Vai começar o show. Dali, na pressão. 3, 2, 1, virou. Que tal? Minha agenda eu apaguei. Tô na pista, na minha lista, agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora ninguém vem. E nem uma tanto tempo fica sem ligar o meu. É do gênio do pai de bolinho, nossa. Alguém não merece o meu respeito e você. Já nem sei se... O bebê já é sócio do Caribe. Pago celular, uma mensagem. E só vai pro Caribe. Inclusive hoje domingo tem Caribe. Liga a cobra, vou acender. Hoje são 3 apresentações, meu Deus. Vou atender. Amiga Nai, Nai Runzel, o David mandou um beijo pra você. Não finge que você perdeu, você perdeu. Canta! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? O grito das virgens! Vai começar o bagulho doido! Minha produção! Deixa tudo no escurinho! Vai começar o bagulho doido! E aí, maninho? Acabante de começar, é? Bora! Bora, Maílson! Smurguinho na área, bora, Surama, segura, Maílson! Agora! Eu nem sei de quem é essa festa. De quem é essa festa? Chamei. Bora, Marcelo do Whisky! Invadimos de. E aí, Bacinete? Vara e xereca! A do camarote, só na manha! Vara e xereca! Vara e xereca! Bora, Rafael Trindade, um abraço pra você também! Vara e xereca! E aí, chegamos! Gordo e Dinho Pressão! Vara e xereca! Cheguei! Oi! Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meu amigo Renato Rex e você, o Serginho. Vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem. Serginho Gambista. Vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado. Já levei uma pro quarto. Nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. E aí, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. O nosso amigo Dieguinho, o filé. Transei, não gastei. O Bocite, o Lucas, o Renan. Melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor... O nosso amigo Pantaleco. Deu uma pra casa. O LP da Marambaia. Ainda arrastei um... O Maico. O Tajeto Mendes, o Nicolas, a Débora, tá todo mundo aí, ó. Uma seleção, pai. Alô, garçom, dá um chego com o Savito aqui, rapidinho. Pedi! Legal? Bora se ligar. A partir de agora, a gente mais uma vez agradece a companhia de todos. São a terceira apresentação da noite. Já fomos lá em Santa Isabel do Pará. Já fomos no Martã. E a partir de agora, em nome de Ricardo Chidores. Vai começar o show na Via Show. E aí, maninho, tá na hora de dar show. Vamos que vamos, porra. A dupla especialista em rock desguiado. Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou, inversão! Agora! A maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô na área! E aí, DJ Dinho Pressão? Já tô por aqui! Hoje tem aula? Hoje tem aula, vamos, segura! Atenção, atenção, alunos! Atenção, alunos! Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula. Joga a mão pra cima que vai começar. Nem o sol, nem as estrelas virão como o seu olhar. Vou gritar pra o mundo ouvir. Vai começar o bagulho doido, viajou! É a noite do Xerecard! E a referência chegou! Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima que vai começar! Valeu a pena esperar por esse momento! A maior referência e pressão chegou! Joga pra cima, joga pra cima! Vai começar! Vai começar o bagulho doido assim, assim, ó! Chega daquele jeito, daquele pique. A referência e pressão do Pará chegou. E vamos começar assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Toma fogo! Já vai fogo, fogo. Japa Gravações. Explode, minha sogra! Explode! Você me perdeu. Sol! Meu amor em mim. Ai, ai, ai. O Wallace Parente, o vídeo de Dida Lacoste. Nunca mais me liga. O Paulo da HRV. O Larley do Gás. Pariu. O meu amigo Euler do Point já falou. Rock mil graus. Nunca mais me liga. O tio Vinho do Atlético 17. Os caras doidos do Sevilha também do Lália. Amigo Joel, também o José do Sevilha. Todo mundo aqui, ó. E aí, Márcio da TF, você é de Bonassi na área. Bora, Bahia, o senhor. Flamengo Rock Sonora, bora, Suruba, agora sim, ó. Você me perdeu. Não deu. O maluquinho tá na área, tá na área. Dança, e aí, chute certo. São os quatro caras que a partida se amarra. São os quatro caras que a partida se amarra. É o Márcio da TF, o Euler do Ponte, o gerente Marcelo, o Qualhado, o Hélio da Sede, o meu parceiro Campelo, o Igor da Casa Neves, o meu parceiro Savino dos Balus, o meu amigo Careca do Piscininha e a referência do Pará. E o Gordo Rio. Oh! E o Gordo Rio. Bora que não pode parar. Deixei tudo por você, mas você não me deu valor. Como se fosse nada. Quando olhei, você tem uma mensagem. A referência na terceira apresentação da noite. Meu bem. E a Via Show daquele jeito. Agora tô preso sem saída. Porque tem que a minha. Obrigado, meu amigo Careca do Piscininha. A casa mais top de Santa Isabel. Mas eu sei. E aí, meu amigo Tarumã. Olha o Breno Brasil, gerente de marketing. Você chorar. Dos produtores de mídia. Pode chorar. E nosso parceiro Zé Bela do Ninja na área. E aí, Bruninho da família Pizza. Pode chorar. O nosso parceiro Tio Wellington do Ninja na área. Na segunda noite, né, Tio Wellington? Tava lá no Martã. E agora estamos com a gente aqui na Via Show. É a família Pizza na área. Vem comigo. Joga o rapetão da pistola. Joga, vai. Joga o rapetão da pistola. E a minha CDC, moleque danado. Parceiro Everton. É o mês todinho em comemoração do aniversário desse desgraçado aí. Novinha. E aí, parceiro Gomes, também danado. 3, 2, 1, agora. É só putaria, é só putaria. Vai, Leite. É só putaria, é só putaria. Toma doido, doido. E aí, Gustavinho. Toma doido, doido. O Carlos Ribeiro, Felipe da CDC. Deu a puta na gerente Laércio. E no camarote, ó. E o Gomes. E a primeira dama no meio da galera. Bota nela, bota nela, bota nela. Bora, gerente italiano. Bota nela, olha o costelinha, olha o costelinha. Batendo gaqueado, gaqueado. E aí, macaco da discórdia. Ele, o preto. E aí, como é que é, ripa? E a galera vem chegando e vem fazendo o caquinhado. Bora, Topete FD, o Leandro Vinícius, o Ga... A galera do Depósito, dois irmãos, o Lucas Dene, o Diogo da Âncora. Direto do Martão pra cá. Macaco da discórdia tá na área, moleque. Bora, macaco. E aí, preto, moleque doido. Esse é doido, moleque. Moleque doido. Bora, Silão, bora lá, bora lá. Hoje, mulher, a noite. O macaco hoje carreira solo, hein? Hoje, mulher, a noite. Rapaz. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Bagulho doido, vamos lá! Que eu vou sarrar no seu pé. Ele quer sair comigo. Alô, Júnior da Verena, cadê tu, Júnior? O peito alongado, cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo. Meu amigo Márcio do ingresso. Ele é bandido. Márcio. Bandido, bandido, ele é bandido. Essa vida dos balões é na área. Bandido, ele é bandido. Ele, o Rafael Trindade aqui comigo. Bandido, bandido. Vamos lá. Bandido. Alô, Bel. Eu vim até onde perto. O Douglas Júnior, você, o Motora Vinícius. Só bandido e o Dino. O Adriano Léo Brasão, União do Tapanã. Prepara que hoje tem apetite pra galera. Hoje tem Areia Doteiro. E hoje também tem Caribe Show. Toma no pancadão. Toma no pancadão. Toma no pancadão. E a dancinha? Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Vai, fogo! Faz a dança na sapatão, faz a dança na sapatão, faz a dança na sapatão. É a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo. Ela quer bagulho doido, ela quer bagulho doido, agora sim, vai! Me dá seu amigo Malk do Ouro. E a Thalita Nascimento tá na área. Segura, Malk. Deixa na batida, na batida, na batida. O bagulho doido e a galera vai fazendo caqueado. Bora, meu amigo Ivan da Pedreira. E a galera vai dançando. Faz o caqueado, o caqueado. O presidente Alan da GDS, ele tá no circuito, tá com a referência. Bora, Miau. Bora pra cima. E aí, Alaô, o Lorde tá na área. É o Lorde, é o Lorde. Vai. E vai quebrando, vai dançando. Quebra esse quadril, quebra, quebra esse quadril. Joga esse anzol, joga, joga esse anzol. O camarote pega fogo, pega fogo. Vai jogando, vai quebrando. Joga esse anzol, joga, joga esse anzol. Vai puxando o carretel, vai jogando e vai puxando. Vai jogando e vai puxando. 5, 4, 3, 2, 1, já. Sinto saudades. Essa primeira demo na área, bora, Cheguinho. O Isaac, o Loro do Vero Peso. Também aqui. E que seja só por. E a nossa amiga Natália Castro, bronzeamento. É a melhor de Anani Deu. Realiza os teus pensamentos e impulsos de amor. abraço aqui, ó. O Valdita do Gingol dele falou: mais tarde vai tirar a ressaca no hotel. O empresário Clailson, o filho do Carlito, tá na área. Mais pólvora. Érica Santana, Jéssica Freitas. Tá todo mundo aí, ó. Alex Botelho. Hoje não. Yuri Felipe da GDS. O Ceará, o Diego da Penebra, Diego. Todos a bordo. Tu vai beber da minha bebida? Tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida? Tu vai fuder. Oi, tem puta pra lá, pra cá. Tem puta pra lá, pra cá. Tem puta pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra tropa aí que tá no camarote aí, com bebida na mão. Olha que agitação, dá na hora. Pra ela assim, ó. Tu vai beber da minha. Amigo Thales, só Evelyn. Tu vai fuder. O que é o Alex da 160 do Paulo, Evelyn? O Dinho fala pra você. O Lan, a galera. O Ian, a galera do Bengola. Tu vai fuder. Hoje ela vai sair comigo. Vai encontrar a tropa no baile do Cocodinho. Essa amiga Barbie do camarote. Tropa no baile do Cocodinho. Empresário Biscoito. Tropa no baile. O pré-apresentado. Pressão de coração. Entrando lá, não vai ter caô. Vai ficar no camarote, vai ficar no camarote, vai ficar no camarote. Tu vai ganhar alô, tu vai ganhar alô, tu vai ganhar alô. Para depois jogar na minha. A terceira balada automotiva. Rodrigo do Aço, prepara que mais tarde tem Oteiro. Mais tarde tem Petit, mais tarde tem Caribe. Sim. Escolhe o rumo e vem. Bora, Leandrão, vai! O meu amigo Leandrão. É a letra mais difícil. Ele falou: sou moleque doido. Eu vim do Martão curtir aqui porque eu sei. O rock é pesado. Ah, vocês querem, né? Vai. Ai, ai, ai. Faz do caqueado, caqueado desguiado. Olha o preto fazendo caqueado e a galera vai dançando assim, ó. O maior sucesso em Tecno Melody. Paulo Vitor e a Iris, o Pedro e a Rafaela, e aí Zé Bala, agora, 3, 2, 1, já! O embaixador Spike da Cúpula, o homem da internet falou, hoje eu tô na companhia do Thiaguinho dos Garotos Red. Costa, Elisandra Salles, DRA Boutique Coraci, tá todo mundo aí, ó. E meu amigo Rafael Trindade, o homem do Braga Show tá na área. Já vem mais uma! Gerente Marcelo, gerente italiano, gerente Márcio dos Ingressos. doido, essa é muito boa. Beatriz Vasconcelos também e o Léo GDK. É o casal que tá na área, né? Um, dois, três. Escuta, meu amor. Só os casais. Uma vez. Olha o Japa. Decidi. O Japa é o cara mais apaixonado que existe no mundo. Hoje tem igual um empresário hoje. Nunca vi esse desgraçado assim mala, mano. Paixão. Tá mala hoje. Ele fala, mano, me deixa em paz, mano. Tá tomando uísque 30 anos aí, né? 30 anos. Aí conhece. Separar você de mim. E aí? Porque eu não vou. Bora! Deixar. Me diga quem será. Meu amigo Magno da Nike do camarote. Cara que te liga, te... Olha o maluquinho ao lado. Quem será? Bora, Márcio, da faz a 12, baby. Bora! Qual foi, maluquinho? É fresco, é? Doido, é? Vai dançar pra ali, engraçado. E a cerimônia é pra limonade. Olha o bagal fica emocionado, mano. E aí, amiguinho, como é que é, parceiro? Parceiro Eric da TF também, tá na área. Assim que tem que ser. O sonho do bagal é ir na casa do Márcio. É fresco, é? O Alan falou, égua, mano. Hoje foi aula. Aula. Aula. Olha o Pedro. E aí, tio editor? E aí? Como é que é? Domingo Gomes, essa primeira dama também. CDC na parada. O Everton Leite, toda a galera aí, ó. E meu parceiro Renan da RW Multimarques também, bora Renan. Tá na área. Eita, aqui tá bom demais. Bora Rafaela, bora Pedro. Eu quero ouvir todo mundo, vai. O bagulho doidão, gente, Marcelo. Aviação tomada pela galera aí, ó. Querê do teu noné. O Ângelo da Picanha do Hernani já falou. Dini Gordo é 0800 do Hernani. Bora, Hernani. Ela, ô. Cortesia da casa, ele falou. Chama o meu nome. Baby. Doutora Vinícius. Quem sabe canta, ó. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Coração quebrado e eu... Canta mais alto. Todo dia eu quero te amar de novo. E essa desce. Amigo Alan, o Alaô, o Ceará. Em meus sonhos, só beijo. Ele tem um amigo, ó, o Ceará, mano. Esquece tudo. Meu Deus do céu. Lorena Tamires da Cabanagem. É, te ver tão longe. Pode, mas não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim, vou gritar pro mundo. É verdade. Tudo que sinto por você, eu faço essa canção. Pra você, meu bem querer. Canta aí! Eu me lembro de tudo que vivemos. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem amar. Eu me lembro de tudo que vivemos. Calma, na batida, bora! Só pra quem tem uma amiga Zé. Zé Zona, canta pra ela. Mais alto, mais alto, mais alto. Canta aí! Pra voltar, estou dividido. Isso, paixão. Desde que ela voltou, mais alto. Já não sei mais o que é certo. Eu gosto dessa aqui, ó. E a nossa amiga Darlene, um abraço pra você, Darlene. Vamos curtir, vamos dançar. Onde você vai estar quando voltar pra você? Rafael Trindade, manda um abraço pra sua irmã. Vamos ficar na área. Porque eu voltei, esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Amanda, vi que jamais vou te esquecer. Fresco, é? Te encontrar. Amanda Sabrina. Só o tempo que passa, não. E a nossa amiga Emily Carolina também tá na área. Um abraço pra você, Emily. Sei que fui alguém. Canta! A festa que parou a cidade ontem. Aniversário do maluquinho da carroça. O Caribe Show explodiu. Até agora tô mandando dinheiro. Cadê o teu vale já, maluquinho? Rodrigo Duas faixa graça. Olha, Sony! Amigo Tafa do Compressão, o vídeo também da Inde! Tudo aí! Tem que tocar de novo! Sucesso é sucesso! E o Gema Expressão do Nari! Amigo Elo do Pois, também o Bruno do Banco da Amazônia! Parceiro Formigão! Tá todo mundo na área, bora Bruno! Bora parceiro Eule! E aí, Bruno do Uber! Ele tá na área! O amigão em dois, né? Vou atender. E aí? O camarote estremece, olha aí! Quero ver! Você perdeu! Você! Não sou mais criança pra brincar de pega-pega, fica escondidinha aonde? Pra nada, hein? Live, José Filho, o G da Expressão. E nosso parceiro. Brindo! Brasil! No Brasil, muito forte, é doido. O famoso pé descalço. Sou eu que comando essa parada aí. Parando o sucesso. Gerente dos produtores de mídia, falou. Tá na frente do Felipe Lopes agora. Virou gerente, pô. Deixa eu mandar um abraço nosso amigo Rivaldo. O Guilherme, o Vitinho, o Equipe 5, tá todo mundo aí, ó. Já nem sei se